Rota 357, muito bom dia. A família Serra estabilizada no MLS, campo a vista já baixar travado. Então, 357, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão a zero, vento variável. Ajuste de altímetro no 096. Autorizado pouso no 096, tá? 357. Junta com 220 ao bordo, 4 horas de autonomia, alternando o conflito. Agora então, indica 219, sobe, certo? 1895, que negar 1096, tá 3171. 1016, autorizado o táxi de partida de alfa no ponto de 2295, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Otávio 3597, livrou na 357, Livre Taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Taxi Alfa, 3171, autorizado alinhar e decolar pistão a zero, vento variável. Autorizado alinhar e decolar da 10, tá 3171. Decolado 01, controle transferando 208. 208, obrigado, bom dia. Deixa um, não, cruzando 1500 pés, da Ion Líder. 3171, contato radar, vigilância, atenção 300 via da Ion. 300 via da Ion, alguma possibilidade de voar direto, Líder, ou Mátima? Aguarde. Aguardando. Identificação foi na proa de Alagoinha, chegada bom em aporte. Esse mantém nível de voo 050, ele é SX Ray 1016. Salvador, bom dia, 1961, no seguinte da informação Fox, autorização Galeão. Salo Salvador, 1961, seguinte da informação Foxtrot, autorização Galeão. Nós temos só 1 minuto 4 para a série da Elde Dirume. Siga controle. Espaço objetor. Por solicitação do centro, curva à esquerda, vou indo na proa 1065 por 50 milhas. Até a 60ª milha de Salvador, vai manter essa proa por 50 milhas e, em caso de falhas, após, reassume na proa de Ognávio. Sente o TAM 3171, esquerda proa 165, após 50 milhas de Salvador, do VR de Salvador, chegou a posição Ognávio. Afirmo, porém a distância após 60 milhas do VOR de Salvador. 60 milhas de Salvador, tá 3171. Correto, cotejamento chama pronto, posto posição 07. Chamarei. Chame Recife em 1251. Sente, 3171. Autorizado o procedimento para voo 996? Autorizado, livre LS 2010-2016. Autorizado LS 1906, voo 996. MR-6225, Silk do 360, reporte em condições para voar ou a Lagoinhas ou a Adolfo, conforme tenha condições. Após a manobra aqui, vai voar, então, ok, gente, reporte voando bom. Tapires on LS X-Ray, voo 9916. 9916, chame a sua linha no noite decimal 95. Torre na noite decimal 95, voo 9916. Dia, voo 9916, final LS X-Ray, pista 190. Voo 9916, autorizado pouso, está na zero, vento calmo, hoje de altímetro na zero, 16. Autorizado pouso, pista na zero, altímetro na zero, 16, voo 9916. Após Conde, intenciona voar qual posição? É 2-5, após a Lagoinha, voar qual posição? Após Conde, ele tá voando bom. Conde, ponto para interceptar a chegada. 6225, acione identificação. Conde, voo para interceptar a chegada, 6225. É 225, contato radar 82 milhas nordeste de Salvador, reporte para descida. Gol 9996 no solo 20, libere a direita via Fox, solo 21-9. Direita e solo 21-9, gol 9996. Solo Salvador, muito bom dia, é o gol 9996, librando via Fox Trot. 9996, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. A Alfa vai reportar antes da Juliette, gol 9996. Solo Salvador, gol 9-6-1-07, Quebec Transit. Mantém só um minuto. Para push, a posição 07, estamos na hora para ingressar no 08. Gente, aguardando. Gol 9996, autorizado táxi Alfa e Juliette, patifando posição 08, se possível agiliza. Gente, agilizando a posição 08, gol 9996. 6225, descida autorizada até o 050 na Proad, como que para interceptar a chegada. Ajuste em Salvador 1016. Tá 357, bom dia. Já pronto, qual é o Brasil? Brasil. 357, Torizado Serra Brava, Cabo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decolando 0, primeira curva à direita, no perfil de saída Arbor Elef. Onde intercepta pelo 197, segue conforme rota. Transpondo 5476 e o controle em 1218. Enche no 02, o procedimento correto, reporta pronto, acionado. 961, no seu 68 agora, 3,57 de autonomia, Fernando Campos. Pesado táxi, via Pachono, Índio, ponto tráfico no 0, torre 1,895, que inegal no 0 no meio. Gol 1,961 no bom gol. 16, vai de fundo, 0, torre 1,295, bom 9,61. Salvador, bom dia, Gol 961, aproximando o ponto espera da 1-0, pronto. Gol 961, autorizado, ingresso, decolagem, destro 0, vento, campo. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, Gol 961. Controle Salvador, 9972, por favor. Será 9972, esse aí mantém nível de voo 050, chegada Mari 1017. 0 na Mari 1017, posição ativadora. O perfil da chegada é 9972, aguardando o dedo. Esse perfil é para manter a chegada, está entrando chegando muito baixo sua voz. Confirme agora? Melhorou. Mantém a chegada? Mantém a chegada. Geral 9972. É, 6225, autorizado descido até 4 mil pés, 1017, corte no localizador. 4.017, Está autorizado até 4 mil para não ingressar no espaço aéreo Golf. 4 mil, mais 4 mil, está autorizado. Não, não vai. Controle Salvador, bom dia, Gol 961, decolou na Cescudo. Gol 961, contato radar, suba e mantém nível de voo 360, vigilância. 360, assim que possível, solicita voo direto e Irume. Gente, aguarde. Papapá, Serra, Quilo Delta. Papapá, Serra, Quilo Delta, assinando identificação, descida autorizada até o nível de voo 0620, chegada a Bom Fim. 060 autorizado, descida Bom Fim. Xamer 6225, via chegada a Bom Fim até 2016, acusando o localizador. E a Bonf 2000 reportabilizado para 2000. Precisar de um pré-alho escrito, o Serra Quilo Delta? Serra Quilo Delta, mantenha para hoje a Lagoinha. Ok, mantenha a Lagoinha. Rodou 4040, bom dia, na posição 3, confins, aguarda só um minuto cópia para a saída Arbo Elefa. Autorizado, chama Salvador, bom dia, Gol 0093, descida Fox. Gol 0093. Assinando identificação, descida autorizada até o 070, chegada mais. Chegada Bom Fim. Estou descendo até o 70, chegada Bom Fim, Gol 0093. Meu ponto, prosseguir para 2000. Liberal 9972, vetoração, sequenciamento, esquerda para o 035, limite 110 de Simbra, descida autorizada até 4 mil pés, 16. Max 16, 035, limite 1900. Primeira curva à direita, pedido de ar, no elefo. Transponder 5502 e o controle no 208. Temos autorizado 300, copia a guarda a coordenação. 300, tem por gentileza, eu contei de autorizar. Correto, apenas o controle no 208, o cortegimento chama pronto acionar na posição 03. Confirma o gol 961. Chame Recife, frequência 1251, gol 1961. 1251, gol 961. Geral 9972, esse é autorizado até 2000 pés. Ajuste do altímetro 10017. Para interceptar o localizador, correr à direita, proa 070. 1017-070, mais interceptar, exemplar 2000 na nota. É 225, chame a torre de controle. Frequência 118 decimal 95. O chame 6225, tráfego já avistado. Ajuste de altímetro 1907. Autorizado pouso pistão a zero, vento calmo. Pouso pistão a zero, 625. Autorizado o táxi, a direita aí, ponto para pistão a zero, torre 1895, que legal, 0017, até 3517. Autorizado a direita aí, pistão a zero, 1895, 1917, 1975 milhas, bastante reduzido. 1017 o ajuste, chame a torre em 1895. Reduzindo, 109, 138, 95, 9, 9, 2. Controle Salvador, bom dia, voo 1759, informação, pode falar. 1759, descida autorizada para a linha de voo 080. Chegada na área, ajuste do corrente de chegada bom, que ajustou altímetro no 017. LS X-Ray. Aguarde a autorização nacional do procedimento, 1759. Desce para 80, chegada bom, 1.017, 1759. Nossa, vamos, canal da Avianca, agora acaba de passar os testes. Ok, nós estamos mantendo 140 nós. Gente. Via chegada, bom, 1017, acuse no localizador, Serra Quilodelta. Desce para 2000, bom, reportará no localizador, Serra Quilodelta. 1093, reautorizado até 4000, via chegada, bom, 1017. Chegada, bom, pelo 093. 759, autorizado 050 e 17. 050, 759. Bom voo, Life. 6225, Torre? Torcida. Confirme as condições da pista, por gentileza? Obrigado. Pente no solo, aos 4-5, libere a direita, eco, solo 21 decimal 9. Eco. Zero 9972, copia a informação da aeronave, pouso à frente. Afirma. Autorizado, pouso, pista na zero, vento calmo. Pouso autorizado, 9972. Airport 7100, send it by 286 clearance to Berlin. Stand by for the 86 clearance and start up by themselves. O solo para o chané? Sim. Aos 4-4. A frequência mandou chamar o solo ou não? Eu mandei chamar o solo no 209. Boa. Chané 2-2-5, autorizado táxi. E a Alfa, reportagem da Juliette. Chané 2-2-5, autorizado em ingresso Pátio 1, a posição 04. Geral 9972, bom dia, autorizado o táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 9972, obrigado. SV até 3.010.017, acusando o localizador agora no final do procedimento. O 9093 está seguindo o tráfego da Pleno, à sua frente, 10.000. CR, solicitando via... Alvo 9093 para a missão. Sétima 00 na escuta. Força aérea 7100 para Belém, na escuta. Brasília, passo 7100. Chame o controle Salvador no 20.8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia. 3597.600, arbore elétrico. Então, 3517, contato radar, suba e mantém, desenvolve 320 via arbor. 320 via arbor. para o localizador Sierra Kilo Delta. Sierra Kilo Delta completa final, pista 10, torre 118 decimal, 95. 1895, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, papapá, Sierra Kilo Delta. Papapá, Sierra Kilo Delta, bom dia, prossiga. Está estabilizado no localizador, mantendo 2.000 pés. Confirma intenção de prosseguir para pouso pista na zero? A pista está molhada? Afirmo, molhada. Então vamos para 10. 1.0093. Acus de localizador, livre e LS. Acus de localizador, o 1.093. Faz o pouso. Na Aerostar. Gente. Autorizado pouso, o Papava vai ser aquilo delta. Gente, de pouso na 10, serra aquilo delta. Brasília, Alfonso, 7100. Brasília, Alfonso, 7100. Brasília, Alfonso, 7100, confirme de EDO, radio of Salvador to Belém. No radio is 3.3. 3.3. Zero to copy. Standby. Brasília, Alfonso, 7100. Acredito que Sierra Bravo, Bravo Echo. Acorde to your flight plan roof. Fly level 100. Runway 10. Cluster to your left. Momo the faster after DCT. The squawk 5505 and the control 120 decimal 8. Brasília, Alfonso, 7100. Brasília, Alfonso, 7100. Clear to Belém. The level is 100. Runway 10, left to return after takeoff. The departure is normal. Squawk 5505, called departure 120, that's all it. Brasília, Alfonso, 7100, Red Echo Rats, report to where to start up and the terry apron, and confirm just the POB. The rest started with 8